Garibaldi já estamos esquentando os tamborins. Carnaval 91 com a melhor equipe da cidade. Já vem aí de novo Carnaval. Carnaval 91, apoio Bebidas Beira Mar, o seu distribuidor dos produtos Pepsi e Brahma. Avenida Calistraco Miller Salles, 859 Portinho. Não esqueça, Carnaval Maior 91 aqui na Garibaldi. 17 horas mais 5 minutos, 17:05. Ali em Laguna, casa de venda com o Mundo Rosto, é o endereço onde você encontra os artigos para a sua proteção contra as coisas ruins que são feitas para atrapalhar a sua vida. Guias, patuais, imagens, defumadores, tela de todos os tipos e tudo mais que você precisar. Além disso, tem artigos para presentes, tem sim muitas novidades. Ah, também tem pulseiras, correntes, anéis, brincos e etc. Em plaquete ou prata pura. Como economize você também comprando na casa de um banda Caboclo Roxo. É Rua Barão do Branco, 195 anos. Vamos com mais sucesso, vamos sim. Vamos aproveitar e agradecer aos nossos ouvintes lá da Cidade Azul, meus amigos da Lanchonete Calçadão. Na Lanchonete Calçadão você vai saborear doces e salgados, lanches de vitaminas, bebidas de várias qualidades, seus deliciosos pratos preparados por Dona Maria, a cozinheira mão de fada. Lanchonete Calçadão no centro da Cidade Azul. Que legal, hein? Dona Terezinha de Souza Justino lá em São Gabriel. Olha aí mais uma das músicas que a senhora pediu. E aqui assim é pedir para ouvir. Vem aí Bob Robson, SOS Coração. Thank you.